mas não consigo te amar. Também não quero te deixar. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Nick Produções, uma parceria de sucesso. Felipe Meirelles.